Reconhecimento dos acordes perfeito maior, perfeito menor, quinta diminuta, quinta aumentada, sétima da dominante e inversões. Três séries de oito acordes. Segunda série de oito acordes. Terceira série de oito acordes.